um brinde. Aqui, Roger Brown, tamo lado a lado, JFA. É, quem viver verá, rapaz. Um brinde pra quem achava que minha trajetória estava acabada. Vocês não queriam? Então, toma! Quem viver? Quem viver? Quem viver verá? Quem viver verá? Quem viver? Quem viver? Quem viver verá? Quem viver verá? Barata pra aguentar, desaforo, vagabundo, sabe dos meus corre nem das minhas atitudes. Sou preto, cor de curto, black, corro pelo certo. Aqui é GPS na cena, fazendo estrago. Quero cantar e não chorar, quero amor e não a dor. Quanto menos perdão, fortalece rancor. Dá credibilidade pra verme, isso é burrice. Tem um monte, eu já vi, conferi vários patife. Comer na minha casa, dormir na minha cama. E hoje na melhora se marca me estranha. Que se foda esses cu, sou mais eu e Deus. Não devo nada a ninguém, por isso que vou mais além. Para as quebradas que passei, para os parceiros que andei. Subi chegar, subi sair, flambas quase representei. Daquele jeito mando papo reto, sem conversa fiada, porque eu não sou conto de fato. Quem viver? Quem viver? Quem viver verá? Quem viver verá? Tão falando por aí que o Jota se vendeu, que tá querendo ser o que nunca foi, que a cara dele agora é outra pegada. Cê tá muito errado, tio, só tô caindo na estrada. Essa frase de um DJ me fez refletir. O que penso, que procuro, que quero pra mim. Resposta que vem em vão, sempre na contramão. Agora o bonde não para, tem rumo em direção. SP, Brasília, pode me aguardar. Tô chegando com a família do interior pra chapar. Nós é zica, também tem muita gente que não escuta. Fala merda pra caralho do som do interior. Não temos o dinheiro nem o estilo que os gringos têm, mas somos conscientes, sábios pra fazer o bem. Salve, salve, nós que tá nessa porra. Só quem é verdadeiro, curte rap e não enjoa. Quem viver? Quem viver? Quem viver verá? Quem viver verá?